Ah, esse aqui não é ligado, né? Não. Esse aqui não amplia. Mas aqui aí tá, tá perfeito? Aqui está. Então vamos lá. Vamos ver então se a gente consegue hoje finalizar o islamismo e fechar as religiões semíticas. Uma grande diferença, vamos dizer, entre a, talvez seja essa até a diferença específica, a diferença fundamental. Tá muito baixo? Por causa do barulho. Será que dá para desligar isso aí? Ah. Tá melhor agora? Tá todo mundo ouvindo? Talvez a principal diferença, vamos dizer, de ênfase, ou diferença de identidade espiritual entre o islamismo e as duas outras religiões semíticas, é que é a falta de ênfase nos, vamos dizer, nos fatos históricos. Embora seja, de todas as religiões, grandes religiões da humanidade, aquela cuja origem histórica está mais bem documentada, em parte por ser uma religião recente, em parte porque os árabes adoravam anotar os feitos dos seus contemporâneos. Ela é das três religiões semíticas a que menos põe ênfase nos fatos históricos. Quer dizer, isso porque se você perguntar para um judeu o que é a religião dele, ele vai te explicar que a religião dele é a religião do Deus que salvou eles do Egito. Do Deus que tirou eles do Egito. Quer dizer, do Deus que tirou eles da situação de escravidão para a situação de liberdade. Quer dizer, esse fato histórico, como que caracteriza a identidade de Deus. Tá claro isso aí? Quer dizer, como nós sabemos qual é o nosso Deus? Quando o judeu se pergunta isso, ele sabe, é o Deus que nos tirou do Egito. Tá claro isso aí? Nesse sentido, a identidade divina no cristianismo é bastante semelhante. Então, se perguntar para o cristão quem é o Deus deles, ele vai dizer, o meu Deus é o Deus que foi lá e buscou uma ovelhinha de 100 que estava perdida. De todo o meu povo, só eu estava perdido e ele veio e me resgatou. Tá claro isso aí? Isso só como que enfatizou ainda mais a impressão de que Deus é um Deus salvador. É um Deus misericordioso. Tá claro isso aí? A impressão passada, a impressão que a gente tem em geral de que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus misericordioso, é uma impressão passada por padres ignorantes. Qualquer pessoa que leia o Antigo Testamento inteiro vai ver que existem muito mais passagens enfatizando a misericórdia divina do que o castigo. O número de vezes que Deus fala no Antigo Testamento, olha, não, Israel, você pecou, fez, se desviou, me esqueceu, me abandonou, me maltratou, mas eu te acolho de novo. O Antigo Testamento inteirinho é de histórias assim. Deus oferece uma coisa boa, o sujeito rejeita, despreza, pisa em cima e aí apanha feio por causa disso, e Deus vai lá e recolhe ele, cura ele, cuida dele, dá de novo para ele o que ele tinha prometido e mais algumas outras coisas que o cara pediu no meio do caminho. Tá claro? Essa é a imagem bíblica de Deus. A imagem bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, enfatiza certas intervenções históricas de Deus para o benefício de um povo ou de uma pessoa. tá claro isso aí? Quer dizer, a única diferença fundamental na imagem de Deus para o judeu e para o cristão é que o judeu sabe que Deus fez isso com o povo dele. E o cristão chega e fala: não, Deus faz isso para com qualquer um que esteja perdido. Se você está perdido, ele pode te reencaminhar. Tá claro isso aí? Veja bem, a ideia de Deus no Islã, ela enfatiza tanto a misericórdia quanto a ideia cristã e judaica. Mas ela não enfatiza a história das intervenções de Deus. Ela não enfatiza a atividade histórica de Deus. Se você perguntar para um muçulmano o que é a religião dele, ele não vai te contar um fato histórico. Primeiro, ele não vai primeiro te dizer: ó, nós estávamos perdidos e aí Deus nos salvou. Ele vai te contar isso depois. Primeiro ele vai falar: a nossa religião é a religião de Deus. Deus sempre foi o que ele é. E desde que ele criou o homem, a instrução dele para o homem é exatamente a mesma. Está clara essa diferença? Quer dizer, a ênfase do Islã não está na sua origem histórica, não está nos fatos históricos, está na estrutura da mensagem. Tá claro isso aí? Tá, ó, na ideia é a seguinte: olha, desde que o ser humano existe, ele é exatamente o mesmo em natureza. Nossos antepassados eram semelhantes, estruturalmente semelhantes a nós. E Deus sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo. E, portanto, a relação fundamental entre Deus e o homem também deve continuar sempre a mesma. Para o muçulmano, a força de persuasão da sua religião está no fato dele crer que ela é uma expressão da religião que sempre existiu, da única religião possível. Quer dizer, da relação verdadeira e correta entre um homem e Deus. Está claro isso aí? Veja bem. Quer dizer, Deus mudou depois do nascimento de Abraão. Deus mudou depois do nascimento, né, de Moisés. Deus mudou depois do nascimento do Cristo. Deus não muda, Deus é imutável. Veja bem, esse conceito também está contido no cristianismo e no judaísmo. Ele só não é enfatizado. Você pega lá no comecinho do cristianismo, Santo Agostinho já falava: olha, a verdadeira religião que sempre existiu, simplesmente agora passou a chamar-se cristianismo. O conceito, a ideia de que o cristianismo também é a religião que sempre existiu, quer dizer, simplesmente a relação correta entre o homem e Deus, também está presente lá. Simplesmente ele não se põe ênfase nesse aspecto da religião. Tá claro isso aí? É por isso que o muçulmano vai dizer para você: a nossa religião é uma religião razoável. Quer dizer, é uma religião fácil de entender. Todos, vamos dizer, os dogmas e mandamentos e ritos dela derivam quase que diretamente da ideia perfeita de religião. Isso é necessário por causa do, primeiro, do caráter eminentemente abstrato do conceito Deus. A maior parte dos seres humanos não vê Deus, nem os anjos, nem as coisas celestes, não é assim? A imensa maioria dos seres humanos nunca viu isso e durante toda a sua vida não vai ver. Isso quer dizer que a evidência sensível que um ser humano pode ter de Deus e da religião é muito pequena. Ao menos se você considerar a coletividade como um todo. Tá claro isso aí? De modo que o quê? De modo que a própria religião, na sua estrutura, tem que ter um princípio de autoevidenciação. Um princípio que a torna evidente para alguns seres humanos. Não é isso? Quer dizer, qualquer um pode chegar na esquina e dizer, hoje ou amanhã, e dizer o seguinte: olha, aqui vim aqui com uma nova religião e agora todo mundo tem que andar plantando bananeira. E raspar a cabeça. Porque é isso que Deus quer. Com isso todos atingiremos o céu. Veja bem que de fora, vista de fora, quase toda religião parece algo assim. Parece um tanto arbitrária. Não é assim? Já foi dito com uma grande parcela de razão que toda verdade que você pode afirmar de uma religião, acerca de uma religião, de fora dela, é uma meia-verdade. Quando você não é membro de uma religião, você só entende ela pela metade. Toda vez que você entende ela e você fala algo dela que é uma verdade inteira, é muito provável que, se você pesquisar a história daquela religião, você vai ver que aquela verdade já foi falada de dentro dela. Então é uma verdade que não procede de fora dela, mas procede de dentro. Então, por exemplo, quando a gente diz o seguinte: o cristianismo alimenta o sentimento de culpa. Certo? Ora, isso é uma meia-verdade. Isso é completamente verdade para aquele que não experimentou de dentro da religião cristã a redenção dessa mesma culpa. Não é isso? Por exemplo, o cristianismo é a experiência do redimir-se, do ser redimido, não é isso? Se você não experimentou essa redenção, tudo que você vê daquela religião é a ênfase que ela põe no fato de você ser culpado de alguma coisa. Tá claro isso aí? Então, do mesmo jeito que quando a gente olha o cristianismo de fora, ele parece uma religião da culpa. Quando a gente olha o Islã de fora, ele, por exemplo, parece uma religião da espada. Então, a nossa religião consiste em dar porrada nos que não são da nossa religião. Não é isso? Ou cortar a cabeça. Ou cortar a cabeça, certo? Não é assim? Então a impressão que a gente tem do Islã, a gente tem que lembrar sempre disso, certo? É, ela é uma impressão de fora, certo? Certo? O que permite, certo, que você vendo a religião de fora, você a veja como uma religião da espada, qual é a verdade dentro dela que faz com que ela pareça de fora uma religião da espada? Então, se a verdade, veja bem, se no cristianismo visto de fora ele é a religião da culpa, é porque visto de dentro ele é a religião da redenção, ele é a religião do libertar-se de toda e qualquer culpa. Tá claro isso aí? Quer dizer, a ênfase que o cristão autêntico põe, certo, na culpa humana, certo, deriva, certo, da sua certeza de ser libertado daquela culpa independente de qualquer coisa. Quando um cristão fala para um outro, olha, veja bem, olha como você é, é desgraçado, como você se perdeu. Ele fala isso porque ele sabe, eu me perdi também, sou desgraçado também, mas apesar disso, olha, estou aqui e estou bem encaminhado. Vem essa certeza da redenção, é que permite que ele enfatize a culpa sem se perder psicologicamente, sem se afundar em mera depressão. Tá claro isso aí? Isso aí assim, é o mesmo com o judaísmo. Isso acontece com o efeito ou a conotação dada à expressão povo eleito. Quando você fala povo eleito para um não judeu, dá a impressão de um povo que se acha muita coisa. Quando o judeu fala povo eleito, a impressão que ele tem é justamente o contrário. O judeu tem a certeza de ser povo eleito porque ele sabe, não, nós somos de todos os povos que, da nossa região, nós somos o mais fraco, o mais desorganizado, o menos competente, nós tínhamos tudo para fracassar e nós continuamos aqui. Isso quer dizer eleito. Quer dizer, olha, Deus escolheu nos preservar independente da nossa capacidade. Então isso quer dizer, isso dá para o judeu um tipo de sentimento de humildade que é impossível o não judeu entender. Tá claro, hein? Eu não sei se vocês já tiveram muito contato pessoal com os judeus praticantes. Se você não entende nada da religião deles, a impressão que você tem, certo, é que eles se acham num plano, eles se sentem como estando num plano superior ao seu. Ele é gente e você é cachorro. Ele vai dizer, olha, tem umas coisas aqui que são as melhores coisas da minha vida e eu não quero que você participe delas. Quando o muçulmano ou o cristão fala, olha, minha religião é a melhor coisa que tem na minha vida, mas eu quero que você tenha ela também. Então isso dá uma impressão de, não, tá, você acha isso importante, mas você acha que isso é bom para todos. O judeu, ele já, pelo contrário, né? Ele fala, isso aqui é a coisa mais importante do mundo, mas não é para você. A impressão que isso passa, certo, é de um sujeito egoísta que ganhou um enorme tesouro e que, por causa disso, se acha melhor do que você. Acha que ele é digno daquele tesouro e você não é. Mas de dentro da religião, a impressão que ele tem é justamente o contrário. Ele, olha, qualquer povo poderia ter recebido isso. E não existe nenhum motivo terreno pelo qual nós podemos dizer, nós merecíamos isso e os outros povos não. Nós não ganhamos isso por uma iniciativa nossa. Deus deu para nós justamente porque nós éramos o mais fraco, para mostrar que Ele é poderoso. Então ele vê a expressão povo eleito como simplesmente uma responsabilidade que cai sobre o ombro dele. Entendeu? Assim como o cristão, ele não vê aquela toda a ênfase dele no pecado e na culpa, ele não vê aquilo como um motivo para ele se deprimir. Aquilo só evidencia para ele mais ainda o quanto Deus redime ele. Tá claro isso aí? Então, num certo sentido, quando a gente vê uma religião de fora, a gente vê o contrário dela. Por quê? Porque uma religião é um fenômeno eminentemente interior. Quer dizer, todos, então, por exemplo, no cristianismo, quando os cristãos falam uns com os outros de cristianismo, eles falam de doutrina cristã, eles falam de missa, eles falam da Bíblia. Tudo isso são sinais ou códigos que eles usam para comunicar uma experiência que está dentro de cada um deles. E eles sabem que esses sinais não traduzem realmente a experiência. E o mesmo vale para os judeus, para os hindus, para os budistas, para os muçulmanos e assim por diante. Aquele código, aquele conjunto de sinais serve para identificar um outro sujeito que teve a mesma experiência. Tá claro isso aí? Quer dizer, cada religião é um universo humano. E para o sujeito que não tem a experiência, aquele conjunto de sinais significa justamente o contrário. Tá claro isso aí? Então veja bem, o Islã e os muçulmanos são vistos de fora como uma religião da espada, justamente porque para o muçulmano o Islã é uma experiência de paz. O que, aliás, está no próprio nome da religião. A raiz SLM de Islã significa paz. Paz em árabe é salam. Você trocou aqui uma vogal. Então, o que um muçulmano sente quando ele sente a religião dele? Ele não sente a redenção, ele sente paz. E a paz deriva justamente dessa fé de estar participando numa relação imutável. Então, para a gente ter uma ideia, todas as vias místicas nas diversas religiões têm como pontos de partida para a meditação certas expressões que, na sua letra, são praticamente contraditórias ou paradoxais. Certo? Então, por exemplo, no cristianismo é quando você fala, não, o Cristo era Deus e homem. Dizer que o Cristo era Deus e homem é dar uma chave para o místico cristão se aproximar de Deus e entender o que é Deus. Essas chaves são sempre expressões que na letra são paradoxais. Quando o cristão diz que Deus é três e um, é trino e uno. Tá claro isso aí? Ou quando o budista diz, olha, você é a natureza búdica, mas você não existe. Pois é, uma das chaves fundamentais dos místicos muçulmanos é a seguinte expressão: no princípio, Deus era e nada era com ele. E ele é agora tal como ele era. Ora, se você tirar a conclusão dessa expressão, Deus era e nada era com ele. Se ele é agora tal como ele era, nada é com ele agora também. Tá claro, veja bem que o fundamento da expressão está na imutabilidade divina. E a chave da religião islâmica está na imutabilidade divina. Então, para os que estão chegando agora, a gente começou explicando que, em geral, a impressão que uma religião dá para quem está completamente fora daquela experiência religiosa é geralmente o contrário da impressão que o sujeito que está pleno, perfeitamente integrado naquela experiência tem da própria religião. Então, por exemplo, quando as pessoas falam, ah, o cristianismo é a religião da culpa. Ora, todo não cristão pensará que o cristianismo é a religião da culpa, e todo cristão dirá, não, o cristianismo é a religião da redenção da culpa. É a religião do... não importa que culpa você tenha, você será redimido. É justamente a experiência contrária. E a gente está dizendo que a impressão... ninguém nunca dirá que o Islã é a religião da culpa. Mas todos os que estão fora dele podem dizer com muita facilidade, o Islã é a religião da espada ou a religião da guerra. E isso é simplesmente porque, para o muçulmano, a experiência da sua religião não é uma experiência de redenção, mas uma experiência de paz. Tá claro, hein? Tá claro, hein? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um muçulmano, ele é capaz de, um muçulmano razoavelmente bom, ou mesmo um mau muçulmano, ele é capaz de aguentar um estado continuado de guerra, um estado contínuo de guerra, muito mais do que qualquer outro povo, psicologicamente. Você entendeu? Do mesmo jeito que, por exemplo, o cristão, ele é capaz de tolerar falhas e defeitos nos outros muito mais do que qualquer outro povo. O cristão, ele aguenta qualquer coisa nos outros. Para ele punir alguém, ele tem que, assim, não, agora temos que inserir, né, a lei romana, o direito romano na nossa vida para controlar a sociedade, porque nós somos capazes de tolerar qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa contra mim, né? E todos os exemplos de santidade no cristianismo são exemplos disso. Os máximos exemplos de santidade são exemplos de perdão, de aceitação de defeitos de outros, né? Isso quer dizer, veja bem, todas as primeiras gerações de cristãos, de santos cristãos, foram santos mártires. Começando com o próprio Cristo. O Cristo e todos os apóstolos foram martirizados e perdoaram aqueles que os martirizaram. Por quê? Justamente por causa da certeza de redenção que eles tinham dentro deles. Tá claro isso aí? Do mesmo jeito, né, todos os exemplos, fundamentais exemplos de santidade no islamismo, não são exemplos de perdão de faltas cometidas. A ênfase não está nisso. São exemplos do quê? De manter a serenidade diante de adversidades. Os tipos de santidade no islamismo, né, são muito mais semelhantes ao exemplo de Jó. É que assim, o profeta fundador do Islã, ele disse, olha, dificilmente Deus porá um grande homem espiritual na minha comunidade sem que ele sofra ao menos um desses três males: ou doenças terríveis que causaram dores terríveis, ou pobreza extrema, ou ter que enfrentar grandes e poderosos inimigos que o odeiam. Por quê? Porque a prova de santidade no Islã está justamente nisso. Quer dizer, o que evidencia que o sujeito é santo? Ele mantém essa paz interior, ele mantém o Islã diante de todas as adversidades. Ah, tem algo que guerreia contra ele o tempo todo. Seja o próprio corpo, no caso do sujeito com doenças terríveis, seja a miséria, seja pessoas que fazem guerra ou o perseguem durante anos. Então todos os grandes santos do islamismo sofreram uma dessas três coisas, ou às vezes até as três. E durante anos e anos, décadas e décadas. Tá claro isso aí? É justamente essa certeza de paz ou de serenidade interior que faz com que o muçulmano de fato se mova com mais facilidade para a guerra. Entendeu? Quer dizer, entrar numa guerra é sofrer. Entendeu? Necessariamente. Mesmo quando a disparidade militar, a diferença militar é imensa, como por exemplo Estados Unidos e Iraque, é sofrer tanto para o soldado americano quanto para o soldado iraquiano. Estar num campo de batalha por meses a fio é sofrimento, é perturbação. É justamente, não é à toa que guerra é o contrário de paz. Tá claro isso aí? E essa paz, então, deriva justamente dessa certeza, dessa ênfase que o Islã faz. Esta é a religião que sempre foi. Tanto que é uma crença popular entre os muçulmanos que no tempo do Cristo, o cristianismo era o Islã. Era igual ao Islã. Depois as pessoas abandonaram o Islã que o Cristo trouxe e passaram a praticar essas coisas diferentes. Tá claro isso aí? Você fala para um muçulmano, não, a religião mudou. Como mudou? Deus mudou? A gente mudou? Ele destruiu aquela espécie e criou outra espécie? Outra nota sobre a religião islâmica, quando ele, em seguida, ele fala para você, olha, essa é a religião que sempre foi, quando ele te contar a origem histórica da religião, ele não vai falar de um povo que foi redimido. Ele vai falar, o árabe era um povo que estava na ignorância. Então, o tempo pré-islâmico, eles chamam o tempo da jahiliya, que significa o tempo da ignorância. E aí Deus nos esclareceu. Tá claro, hein? O tipo de experiência que o muçulmano tem da sua religião? Veja bem que toda a certeza e convicção do cristão parte do objeto Cristo. E quando eu digo objeto, simplesmente porque o Cristo existe fora de você. O Cristo veio e mostrou que, perdoando todo mundo, você morre e ainda assim você ressuscita e ganha no final. Percebe? Quer dizer, essa sucessão de fatos é ela que dá para você, explica para você o que é a religião. Não é isso? Quer dizer, se você não soubesse que a história do Cristo aconteceu, certo? A doutrina cristã perde muito da sua força persuasiva. Se você não crê que aquilo foi uma história que aconteceu, ela perde muito da força persuasiva. Porque não é auto-evidente. Porque se você perdoar todo mundo, perdoar o próximo, Deus te perdoará também. Não é isso? Tá claro assim? O que torna isso evidente é a história do Cristo, em seguida a história dos apóstolos, em seguida a história dos inúmeros santos que fizeram exatamente a mesma coisa. Tá claro assim? Do mesmo jeito para o judeu. Só com o judeu não é a história apenas de um indivíduo, mas é uma coleção de histórias humanas que começa com um indivíduo, continua com a família dele, culmina com um povo. Mas é um conjunto de histórias que mostra sempre estruturalmente a mesma coisa. Daí a ênfase nos fatos históricos. Quer dizer, entender o cristianismo é entender a vida do Cristo. Basta relatar a vida do Cristo, isso é suficiente. Tanto que o núcleo da escritura cristã mesmo são os quatro evangelhos, que nem narra para você detalhadamente, né, todos os detalhes históricos da vida dele, só mostra os fatos cruciais para explicitar esse sentido da mensagem. E E para ele explicitar que, para saber disso de antemão, ele precisava ser Deus. O segundo sujeito que faz isso, ele pode não ser Deus. O segundo sujeito que entrega a vida, perdoando o sujeito que tira a vida dele, na fé de que ele só ganhará com isso, pode não ser Deus, mas o primeiro tinha que ser Deus. Então, ninguém faz isso porque ele especulou e ele derivou da ideia de Deus que isso acontecerá. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, os fatos, esses fatos cruciais da história do Cristo são indispensáveis, são as próprias chaves para o entendimento do cristianismo. Num certo sentido, ser cristão é aceitar que a vida do Cristo tem um significado que nenhum outro fato histórico tem. Um significado crucial e que não pode ser derivado pela razão humana. Você não tem como deduzir. Porque se você viver exatamente como o Cristo, quando te matarem, Deus te ressuscitará no terceiro dia. Você tem como deduzir isso aí? Isso escapa a sua capacidade de demonstração. Mas a vida do Cristo prova esse fato. Entendeu? Assim como a história dos judeus prova que eles de fato são eleitos. Todos os outros povos semelhantes aos judeus, da mesma época dos judeus, já foram extintos. Todos, sem exceção. Nesses mais de 3 mil anos de história judaica, nenhuma civilização continuou a mesma. Nem as grandes civilizações não continuaram. Mas eles continuaram. Eles continuaram exatamente os mesmos. E é isso que prova que eles são o povo eleito. Tá claro isso aí? Agora, o que prova o Islã para o muçulmano não é a história da origem do Islã. A história da origem do Islã reforça a ideia que ele tem da religião. Assim como, por exemplo, a coerência intrínseca da doutrina cristã reforça para o cristão a ideia de que aquela vida significa algo único. Que a vida do Cristo significa algo único. Mas isso é um reforço que vem depois. Tá claro isso aí? Aí, de fato, é só uma questão de ênfase. Mas essa ênfase específica, essa virada na ênfase, especificamente torna o Islã tão, é o que torna o Islã tão diferente do cristianismo e do judaísmo dentro da família abraâmica. Tá claro assim? Claro que dentro dessa família, cada uma dessas religiões tem algumas diferenças que a caracterizam e diferenciam das outras duas, certo? Então, por exemplo, no cristianismo, a ideia de homem-deus e a ideia de trindade diferencia ele das outras duas religiões monoteísticas. A ideia de homem-deus, certo, e de trindade, evidentemente diferencia, a diferença assim clara entre o cristianismo e as outras duas religiões abraâmicas, certo, para os quais a ideia de Deus se manifestar sensivelmente é quase absurda. Isso torna o cristianismo mais próximo das religiões orientais em estilo. Quer dizer, falar para um hindu, não, o Cristo foi uma encarnação de Deus. Ah, claro, Vishnu também, tem outro que foi encarnação de Vishnu, Rama, Krishna, até os grandes santos. Mas quando você fala isso para o judeu e para o muçulmano, não, isso não tem sentido. Então, aí é que a gente começa a perceber que isso aí é o núcleo, está no núcleo daquela religião. A característica que diferencia ela é a essência dela. É por isso que, vamos dizer, comparar religiões é tão difícil. Porque as religiões são as diferenças entre elas, não as semelhanças. Se você falar, não, todas as religiões querem que você seja bom, querem o bem. Olha, querer o bem não é a religião, entendeu? Não tem nada a ver com religião. Isso é simplesmente humano. Aquilo em que elas são iguais é aquilo que é menos religião nelas. Mas aquilo que é simplesmente humano. Tá claro isso aí? É muito difícil compará-las justamente por causa disso. Quer dizer, sempre quando você tenta explicar uma religião nos termos da outra, vai faltar um elemento que você vai ver. Era o elemento central desta religião. Tá claro isso aí? Então isso também vai aparecer bastante na diferença entre o Alcorão e o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são uma série de relatos. Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo outro, depois aconteceu aquilo outro. Tá claro, hein? No Novo Testamento, esses relatos são mais estilizados do que no Antigo. Mais estilizados. Você tem menos detalhes sobre a vida do Cristo, certo? Por exemplo, do que sobre a vida de Moisés, certo? Ou sobre a vida de Davi e Salomão. Porque o cristianismo todo se centra num único, no relato de uma única vida. O judaísmo não, ele se baseia numa sucessão de relatos. Um vindo para confirmar o anterior, cada um deles vindo para confirmar o anterior. Para confirmar o sentido do anterior. Já o Alcorão não é assim. Quando o Alcorão menciona fatos da história, certo? Ele só os menciona brevemente e nunca continua eles num relato sistemático. Inclusive é comum, certo, quando o Alcorão vai falar de um profeta do Antigo Testamento, é comum o Alcorão começar assim: e menciona no livro Abraão, que fez isso, isso e isso. E aí volta o tema: ah, por que ele fez isso? Porque Deus é assim e o homem é assado. Volta o tema fundamental do Alcorão. Quer dizer, como Deus sempre é e como o homem sempre é. Quando você vai se preenchendo, então, dessa dupla imagem, a imagem de como Deus é e como o homem é, vai ficando claro que a religião como um todo, quer dizer, o Islã como um todo, o seu conjunto de práticas, crenças e ritos, vão preenchendo este espaço entre o homem e Deus. Tá claro isso aí? Quer dizer, então, esse espaço de ligação entre o homem e Deus é preenchido por o quê? Por uma coleção de pequenos atos que cada um deles, tomado isoladamente, é não significativo. Se você considerar cada um daqueles atos isoladamente, ele não é suficiente, ele não preenche o espaço entre o homem e Deus. Isso é exatamente o contrário do cristianismo. Não é isso? No cristianismo é assim. Não, você tem o espaço entre o homem e Deus. E esse espaço é simplesmente preenchido pelo Cristo. Quem liga o homem e Deus? Cristo. Primeiro na própria pessoa dele. Tudo o resto é só uma confirmação disso. Não é assim? Já na primeira geração, São Paulo podia falar: olha, nossa religião consiste em continuar em nós os sofrimentos de Cristo. Porque, olha, Cristo já completou a religião. Ele é toda a religião. Não é isso? No Islã você não encontra, então, um elemento que é a religião. Essa é outra impressão que o Islã dá para, mas mais especificamente para o cristão, não apenas para quem está em geral fora do mundo islâmico ou do pensamento islâmico ou da religião islâmica, da experiência religiosa islâmica, mas para o cristão em especial, em particular, certo? Que é, não, é a impressão de uma desordem ou caos, de uma falta de orientação clara. Começa assim: não, peraí, quem é o chefe? Quem é o papa? Quem é o sacerdote? Você vai lá, procura, você não acha. Ah, é fulano. Não, fulano não manda nada. Aí, ah, então é ciclano. Também não é. A inexistência de um núcleo de autoridade dá para a impressão, para o cristão, a impressão de que aquela religião é uma desordem. Cada um faz aquela religião do jeito que ele quer. Hum? Está claro isso aí? Por quê? Porque todos os símbolos pelos quais o cristão participa da sua religião são símbolos que o quê? Que imitam o Cristo. Nossa religião é o Cristo. É uma pessoa que falou isto. Então, a orientação está centrada num único objeto. Vamos dizer que o método de preservação histórica do cristianismo consiste simplesmente na reprodução constante de, vamos dizer, imagens simbólicas desse objeto. O Papa é uma delas, o pastor é outra, não é isso? O Pai Nosso é outra. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, é impossível você conceber uma comunidade cristã sem um chefe. Sem um pastor, sem um bispo, sem um padre. É impossível. Ou, por exemplo, sem um lugar em que se celebra regularmente a recordação do sacrifício do Cristo. Reunir-se para, aqui neste altar agora está o Cristo. Isso é universal em todas as comunidades cristãs. Voltar para um objeto que contém o objeto original. Aí a gente olha o Islã e vê, o muçulmano vai na mesquita na sexta-feira. Então a mesquita é a igreja, e o imã da mesquita é o pastor ou o padre, e ali eles vão encontrar o Alcorão, que é o objeto da religião. Não funciona assim. Daí você conhece os muçulmanos, pergunta para ele sobre o imã da mesquita, ele diz, não, esse cara não sabe nada, eu não vou mais nessa mesquita não, certo? E a maior parte das orações, quer dizer, a maior parte das práticas rituais, ele vai fazer fora da mesquita. O cristão, se ele for na missa todo dia ele irá na missa numa igreja, não é assim? Ou se ele for no culto, todo dia o culto é na igreja. Não é isso? O muçulmano não, todo dia a oração, o culto dele, a missa dele é em casa, na rua, no trabalho. E de vez em quando ele vai na mesquita e encontra os outros. Tá claro isso aí? Justamente porque não existe um objeto central. Existe um conjunto de prescrições e símbolos, cada um deles constituindo um pequeno fragmento ou uma pequena refração, certo? Daquilo que o sujeito sente ter de fazer quando ele começa a pensar na ideia de homem e na ideia de Deus. Então o Alcorão, ele não vai te falar, não vai te contar histórias humanas. Ele vai te mostrar um monte de pequenos exemplos de que, Deus é assim e o homem é assim. Deus é de um jeito e o homem é de tal outro jeito. Tá claro isso aí? E o conjunto, quase que, vamos dizer, no Islã você tem cerca de 10 mil recomendações religiosas distintas, com diferentes níveis de obrigatoriedade. 10 mil. A religião islâmica é 10 mil coisas diferentes. Agora, claro, essas, todas essas 10 mil coisas têm uma coerência com a ideia de Deus e a ideia de homem. Tá claro, hein? Veja bem, o que há de comum entre as três religiões abraâmicas é, primeiro, a ideia de religião nas três é considerada como a ideia de uma resposta que você deve dar a uma iniciativa divina. Isso em todas elas. Todas elas vão falar, olha, Deus te fez isso e agora você faça aquilo em troca. Tá claro isso, hein? Então, por exemplo, nesse sentido, ele é completamente diferente do budismo. Você perguntar pro Buda, não, o que a natureza búdica vai fazer por mim? Nada. A natureza búdica não age em seu favor. Não age em seu benefício. Mas nas três religiões abraâmicas, não. Deus age em seu benefício. Primeiro, ele te cria e te dá, certo, uma certa constituição, uma certa estrutura. Ele te diferencia dos animais. Te cria e te diferencia dos animais. É, numa forma que todas elas dizem. Cria o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer, esse aí é o núcleo comum das três religiões abraâmicas. O fato de Deus ter criado algo semelhante a ele, certo? E quando a gente fala em semelhança, a gente está falando o quê? Em participação, em possuir bens da mesma natureza. Seres semelhantes podem fruir de bens semelhantes ou do mesmo bem. Um grupo de amigos em que todos gostam de futebol, todos podem fruir de jogar uma partida de futebol. Se cada um gostasse de um esporte diferente, eles não poderiam fruir do mesmo bem. Tá claro isso aí? Né? O Buda já vai falar o seguinte, olha, a sua origem é justamente o contrário da natureza búdica. Quer dizer, o seu contínuo mental individual se origina não da natureza búdica, mas do contrário dela, da ignorância fundamental. Está clara essa diferença? No cristianismo, no islamismo e no judaísmo, assim, ó, você, a sua pessoa, quer dizer, todas as características desse conjunto psicofísico vêm de Deus e são semelhantes a ele. Quer dizer, você já ganhou um pouco de divindade. O judeu, o cristão, o muçulmano, ele começa um pouco divino. E todas elas então vão dizer que a religião é a resposta a esse dom. Tá claro, hein? Eles todos eles vão dizer, olha, você não pode dar uma resposta no mesmo plano. Quer dizer, você não pode dar para Deus algo que ele não tem, assim como ele te deu algo que você não tinha. Mas você pode apreciar o que ele te deu. Você pode não fazer pouco caso do que ele te deu. Tá claro isso aí? Quer dizer, um espírito e uma inteligência. Uma inteligência objetiva, uma vontade livre e sentimentos nobres. Essas são as características que distinguem o indivíduo humano do animal, não é isso? São as características que nos assemelham a Deus. Então, por exemplo, entre os animais, os sentimentos nobres não contam nada, nem existem. Numa alcateia de lobos, como se decide quem é o chefe? É simples. Eles brigam até ver o que ficou, o último que ficou de pé. O último que ficou de pé é o chefe. Ah, não interessa que o que apanhou mais é porque um leão tinha mordido a perna dele ou porque ele tinha uma doença. Não. Que diferença faz? Os sentimentos nobres não têm lugar. Mesmo entre os animais superiores. Tá claro, hein? Então, por exemplo, todos os animais, certo? Obviamente cuidam da sua descendência. Mas nenhum animal cuida dos doentes da sua própria geração. Então, nenhum animal cuida do seu irmão doente. Pelo contrário, ele vai pegar a parte de comida do irmão doente que não consegue pegar. Tá claro isso aí? A presença espontânea de sentimentos nobres no ser humano é um dos traços da semelhança divina. Então, a gente pode dizer que são justamente esses três, fundamentalmente. Quer dizer, a presença da nobreza de sentimentos, liberdade da vontade e objetividade da inteligência. Então, as três religiões abraâmicas vão começar. Olha, essas três coisas que você recebeu são características divinas. E o que Deus espera de você é que você preze essas características. É que você as valorize e as preserve com tudo o que você puder. Tá claro, hein? Porque tudo que Deus faz em cada uma dessas três religiões, Ele faz para te lembrar disso ou para te facilitar isso. Essa estrutura fundamental das religiões semíticas que deu a elas tamanha afinidade com a filosofia grega. No ambiente filosófico grego surgiram homens que disseram que, olha, tudo que você tem que fazer da vida é prezar essas três coisas. Eles não propuseram isso como uma religião. Mas eles propuseram isso como a finalidade intrínseca da vida humana. Tá claro isso aí? A vida do Sócrates é justamente isso. Na vida só tem três coisas que valem a pena: a objetividade da inteligência, a liberdade da vontade e a nobreza dos sentimentos. Quanto mais você alimentar isso, melhor será a sua vida. Quando judeus, cristãos e muçulmanos viram isso e falaram, olha, era isso que nós estamos falando o tempo todo. As religiões abraâmicas dão o fundamento teológico da filosofia. Tá claro isso aí? Mas tá clara a afinidade de proposta? Existem outras propostas humanas que são afins. Evidentemente, todas as religiões, de um modo ou de outro, afirmam que você deve prezar esses três componentes da existência humana. Mas elas não necessariamente propõem esse prezar como o próprio sentido da vida. Tá claro isso aí? Veja bem, a característica do cristianismo, islamismo e judaísmo é assim, olha, a própria essência da vida humana é prezar essas três coisas, nada mais. Se você quer alguma outra coisa a mais, você tem que fazer alguma outra coisa. Então, por exemplo, o budista, o Buda, ele sempre vai falar, não, essas três coisas você tem que preservar porque elas são meios para o caminho óctuplo. Elas são componentes do caminho óctuplo. Mas você pratica elas para atingir a iluminação. E é a iluminação que é o propósito. Tá claro isso aí? Quer dizer, a iluminação é um estado supra-humano. É um estado não humano. Tá claro isso aí? Então quer dizer que a iluminação não é o propósito da existência humana. Não pode ser. Mas preservar e cuidar desses três aspectos é o próprio propósito da vida humana. Na verdade, a atividade de preservar isso é a vida humana. A vida humana é humana na medida em que se faz isso. É por isso que ninguém entendeu melhor o ser humano do que os mundos semíticos, o mundo abraâmico. A ênfase de outras tradições não está no polo humano. Está no polo transcendente. A ênfase do hinduísmo, do budismo, a ênfase das tradições extremo-orientais não está no ser humano. Mas a ênfase dessas três religiões está. Todas elas começam dizendo, olha, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso explica tudo o mais. Tudo mais que a gente vai te dizer só se explica com base nisso aí. Tá claro isso aí? Na medida, então, o que eles vão dizer? Olha, na medida em que o ser humano corresponde a isso, prezando esses três elementos, Deus como que responde ainda de novo. Ele dá à sua resposta. Ele corresponde também à sua resposta. Como? Se manifestando pessoalmente, falando com o ser humano. Se revelando como pessoa. Tá claro isso aí? Por quê? Justamente porque o ato de prezar esses três elementos, esses três componentes, e de alimentá-los, ou fazer com que eles cresçam na sua vida, é o fato que te torna uma pessoa. Tá claro isso aí? Quer dizer, os animais não são pessoas. E essa é a diferença fundamental entre nós e eles. Eles têm alguns elementos de personalidade, mas eles não são realmente pessoas. Tá claro isso aí? Então vamos fazer um intervalo para eu fumar um cigarro.